Paulo Salvador, bom dia, Ocean Air 6225, autorização para Brasília, nível 380. Gente, o Ocean Air 6225, prepare a rebora, aguardando o copo. Tá, não aguardo, 6225. 21 no Recife, 251 na alterna 133-25. 251 alternando 3325 Xané, 621. Zulu Delta Lima, agora recebo a 20 milhas de Salvador na radial 343. Sim, sim. Continua a altitude? Agora 2.500, senhora. Gente, terça para 1.510, ajuste 1.015, reporta a rotatória. 1.500, reporta a rotatória, Zulu Delta Lima. Solo Salvador, bom dia, que é o Golf Uniforme Delta. Prossiga. Senhora, solicitando autorização de reboque do pátio 3 até a posição de número 5, pátio 1. Está autorizado, estamos finalizando. Afirmativo. 6225, Xené, pronto, Costa. Pronto. Autorizado Brasília 380, apenas 17 aerovia, decolada 1-0, curva à direita, arbora elefa, perfil de saída, 5153 no transponder, 1935 controle. 380 autorizado até Brasília, via Zulu 17, decolando da 1-0, saída arbora elefa. 5153 no transponder, 119-35 no, é o controle, é o 6225. Correto, pode ser pronto, depois. Vai importar, obrigado. Delta Lima, altitude? O Delta Lima agora passando 2.000 em descida, senhora. Gente, informo que agora aparece 2.500 pés. Aguarda para iniciar, estou com tráfego nesse parte já iniciou. Zulu Delta Lima visual com 7? Afirmo. Para ingresso no circuito, torre 1895. 1895, grata. Solo Salvador, bom dia, o azul 5003 está sendo tranquilo. O box 6. 3. Que Está autorizado 5003, Guarulhos 360, da cola da 10, curva direita. Saiu da motiva saída, perto do 110, aerovia até Taubaté. Após Taubaté, prossegue conforme a rota, 5407, transponder 1935, controle. Estamos autorizados para Guarulhos, nível 360, decolando da 10, curva direita, saída da EL, Eda, motiva, ambas no 10, transfere até Taubaté. Pode conforme a rota, transfere. 407 é o transponder, controle 5935, azul, 5005. Eita, qual é essa rotação? Reportagem. Delta Lima, final de 5 milhas, 197, o trem é fixo. Gente, o Zulu Delta Lima, continua na aproximação, aguarda a autorização para o pouso. Agora tá. Para pouso. Tá. Confirme. Quem chamou? É o Delta 3125. Ok, 3125, Galeão 360, decola da 10. Curva direita, da Eulediru, minha saída, por novembro 857, aerovia, 5406, no transponde, 193. Por favor, o estado livre pouso, pistola 7, o vento 330 graus, 29. Livre 17, azul, o delta livre graus. 360, para o galhão, para o da 10, saída da EL, beleza, 1935, transfone, 1935, novembro 857, é a primeira aerovia. Reporta pronto, 3125 da TAM. Top of the ground, Ocean 6225, we're at gate number 6, ready for pushback and startup. 6225, ready to push and startup, come right for taxi. Alright, cleared. We'll call you back for taxi. 6225, thank you. Alpha Unity Oscar, solta. Todas as áreas iniciais, bota na saída do pátio 3. Ok, com a marina saída do pátio 3. Paulo Salvador, aqui o Golf, em Plano Delta. Prossiga. É, aguardando a Avianca para ingressar no Bate 1, posição 5. Afirmo. Salvador, o Azul, 5003, no Bote 3, feedback para mim. Aguardo, 5003. Ground Ocean 6225, red deck, we have a total of 82 souls on board. Alternate is Goiânia. Have 2 hours and 55 minutes of experience. Ocean 6225, approach the taxi to holding point for 90, via MA, flying taxi range. On holding point, contact tower frequency 118.95, QNH1015. Salve Salvador, aqui é o Golf, Uniforme Delta, autorização para entrada no pátio 1. Autorizada, até a posição número 5. Ok, obrigado. Azul 5003, autorizado inicial push, reporta para o táxi. Autorizado inicial push para reportar para o táxi, o Azul 5003. Não. É, desordem. Confirmando, pronto para decolagem, o 6225? 6225, ready. Oceanet, 6225, clear the line up and take off runway 10 wind. Call me wind. Alright, the wind conditions, call wind, clear for takeoff runway 10, or 6225. Tá autorizado, 3125, só um ataque. Remote ataque, 3125. solo Salvador, o azul 5003 para o táxi, alterna Ribeirão Preto, tem 4 horas de pique de autonomia, 114 no POB. Direito vindo, ponto de espera 1895, 1015 no ajuste, azul 5003, vamos lá. Direita via Índia, 118.95, 1015, azul 5003. 1935, have a nice day, ma'am, come on. Departure, good morning, Ocean 6225, passing 1700 on our port departure. Appreciate if we can go direct to them. Sonar 6225, ready to contact the departure, climb to level 380, arbor departure. Climb to level 380, arbor departure, and we appreciate direct to LFA, whenever you can. Stand by. Thank you. Wolf, informe Delta, informe que tem boa, que obrigado e bom dia. Bom dia. Salvador, Índia, aguardando para ingresso, bate 1, 3, 2, 1. Gente, mantenha a posição aí, Prossiga. Responsável, seria? Livre a decolagem da 1-0, vento calmo. Autorizando a decolagem da 1-0, azul, 5-0-0-3. Taxi 3125, 121, a bordo 320, alterna Campinas. Via Tati, ainda ponto de espera 1895, ajuste 1015, são 3125, bom voo. Bate Índia, ponto de espera 2895. All right, we'll deviate as necessary and fly a LAFA afterwards. Oh, yeah? Azul 5003, decolou 14, controle 119, decimal 35, boa viagem. Controle 1935, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, o azul 5003, decolou, passa 900 pés na sua escuta. Tá 59, sente, mantém a minha escuta e aguarda a copa, prepara a saída da Elf. Para a Dael, escuta 7-9. Azul 5003. torre da 3125, ponto espera, ponto zero. Da 3125, mantém o ponto de espera. Mantém. Será 6225, será 6225, com restrição 1288, pecado 1680. 125, decolou o Zuma 9, controle 1, Mono 9, decimal 35, boa viagem. 19, 35, 3125. Controle da 3125, cruza o 1040. Então, 3125, contato radar, suba para 360, saída da EL. 360 da Elta, 3125. Do 5003, Recife 251, alterna 3325. Recife 251, alterna 3325, o azul 5003. Bom dia. Ok, gente, bom dia. 3125. Dan 3125, Recife 1251, alterno 3325. 3125, 3225. Azul 4, 7, 7, 4, 4, 4. Fuca. Gona 759, copia. Gona 759, copia. Guarulhos 360, decolagem zona 0, curva direita. Da Eole da Monte, na saída, apenas 1-0, via até Taubaté, tanque para voar. 5-4-1-6, no transponder, 1-9-3-5, controle. Autorizado Guarulhos, seu 360, via Upper Sulu 1-0, decolada 10, curva direita, da Eole da Monte, acionado 5-4-1-6, e o controle 19-3-5, voando 7-9. Correto, a porta pronta, portão 5. Contato, 7-9. 704 azul, cópia. Recife 350, decolagem zona 0, curva esquerda. Fuca G Maracaju, apesar 197, aerovia 5420, 199, decimal 35, controle. Recife 1-9-9-3-5. Correto, a porta pronta. Como é que foi meu alfa? Autorizado, Mike Romeu Alfa em Imá, Salvador. Proa direta. A 500 pés, acionado 0132. 199 decimal, corrijo 198 decimal 95 é torre. Cotei. Três vezes o cenário. Presente chama a torre para fundamentar a circulagem. O Mac Romeo Alfa. Bom dia, que você não viu. Mantenha a escuta e aguarda a copa. Mac Romeo Alfa. Livre acionamento, reporta pronto para a decolagem. Atrás de Leste, prossegue. Ainda não tenho notificação do sistema agora. Salvador, bom dia, voo no 649, informação Kilo, autorização por favor. 49, sente agora, corre. Parando. Salvador, bom dia, Sam 3682, autorização é na sua frequência ou no solo? Para cópia, 121.9. 219, grato. Solo Salvador, bom dia, tá 3682. Tá 3682, cópia em 121, decimal 9. Oh, perdão, tá 3682. Prossiga. Entra. Solo Salvador, bom dia, tá 3682, para cópia. Ponto seguro. Número 4, 3682. Porta fora do solo, Mike Romeo, vento no aeródromo 030 graus 49. Serra Lima, copia. Autoridade Serra Novembro Juliette, quilo, 160, plano Yankee, decolagem da 17, curva direita, perfil de saída arbora, após prossegue conforme a rota do plano, 5410, controle 199, decimal 35. Tô ciente, Cinematex, decolagem 1895, 1015 no ajuste. Bom voo. Juliette Serra, cópia. Ana Tio, no meu pés, decola 17, curva direita, ingressa no axé, acionado 0134, controle 199, decimal 35. Bom dia, aqui no Serra Lima, acionamento a critério, chama táxi. Ué, tu não faz 4, acionamento táxi, decolagem com a torre, 1-9-3-9-5, o ajuste no 0 no 5. Siga até a Juliette Serra. Autorizado Porto Seguro 360, da cola da 10, curva direita, da LLBDEV. Após prossiga conforme a rota, acionado 5421, controle 199, decimal 35. 3, 360 autorizado para posto de cruz da Palma 0, suba direito da L, ele se desce. Track 1542, 1 Field, 1 Control 1, 1 Lado 1, 3 5, com o nome 49. Correto, nome 49, me fala pro push. Salvador, Goro 759, só de feedback para o mestre. Está no 43, na remota. Ao lado do TAR, isso? Isso, a última posição, ao lado do TAR. Fica autorizado, informa para o TAR. Autorizado. No Alfa, livre pouso, pista no 7, vento 030 graus, 4 norte. Romeu prossegue direto para o Pátio 5. Positivo, você não vai recusar a intercessão em Pátio 5. Sim. Aguarde instruções de táxi aqui no Serra Lima. Tem um helicóptero agora pousando, vai livrar na Papá. Max Romeo Alfa, solo 38, livre corte ao estacionar, bom dia. Solo, agora, 34, totalmente pronto? Autorizado, 2704. Afirmo, reposta ponto de zero da Papá. O San 3682 está aguardando a conta, porto seguro. Está em coordenação agora. Gente. Autorizado, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7, que é o Serra Lima. De 5 ao PV? Confirmo, 145. Até a saída do Pátio 3, autorizado, no 759. Autorizado até a saída do Pátio 3, estou certo. Copia. Afirmo, tá 3682. Porto seguro, autorizado, 320, decolagem da 10, curva direita. Cumpre o perfil de saída da EOL e da BDEV. Após prosseguir conforme a rota, 5133, no transição de 199, decimal 35, controle. Espera da OSCA até a direita de serra, ajuste no 0, 15. 0, curva direita, da Euleda Bidelli. 5133, transponder o controle Salvador em 1935. Ah, essa é a nossa. Solo, gol no 649, portão 10, do inversionamento. Tá autorizado, no 649, só uma tarde. Autorizado, é quanto tarde, pelo 649. Mantenha a posição, aguarda ingresso. A 2704, direito Ving, ponto de espera 1935, ajuste na 095. Na 759, prossiga táxi via Pátio Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1015, bom voo. Prossigo táxi via Pátio Índia, ponto de espera 1895 à Torre, ajuste 1015, bom voo. 1015, ponto de 1895, e volume 759, obrigado, bom trabalho. Quilo Serra Lima, decolada 43, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Azul 2704, Lima, sem cabeceiro no zero. Bom, meu Quilo Serra Lima, esse é o controle Salvador, qual é a condição de voo agora? Inicialmente visual, senhor. Ah, ok. Eu entendo que o senhor tem condições de fazer um voo direto para a GQE subindo sem restrições para o nível 160. Confirme. Confirmo. Este está autorizado a prosseguir em voo direto para a GQE subindo para o nível 160, aguarde transferência de comunicações. Contato radar já foi estabelecido, câmbio. Quilo Serra Lima, ciente, está acendendo para 160 direto destino, GQE. Quilo Serra Lima. 010 graus, 49. Livre decolagem, pista 10, vento 010 graus, 49. Livre decolagem, azul 2704. 1759, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, 1759. Taxi, ligou no mesmo. Virou B de 52, autonomia de 3 horas, Santana Galeão. 649, autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1895, bom voo. E com 1500, autorizado táxi, ponto de espera 1895, autonomia 49, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, é o 3230, autorização, informação quilo. Pensa 3830, prepare a PUC agora, Costa. PUC aqui, aguarda a conta. Juliette Serra, o controle Salvador. Juliette Serra, decolado Salvador, destino Manati, solicito pro direto e ascensão a 3000. Positivo, está autorizado. Informe livrando a zona de controle. Trabalho livrando a zona de controle, autor Juliette Serra. Controle, bom dia. Azul 2704. Azul 2704 é o controle, meu cordial. Está em contato, radar, prossiga como autorizado. O azul 2704. Vai necessitar manter a proa 090, se fingir que tem uma formação à nossa esquerda. Autorizado. Salvador, bom dia, bom dia, 49.